Quando ouvi teu chamado, procurei me esquivar. Busquei os meus próprios caminhos sem nada achar. Senti teu amor me envolver, tua voz me chamar. Confesso que não resisti, aqui estou. Me rendo e consagro todo o meu ser. Quero ser cheio do teu poder. Toma minha vida, faz o teu querer. Eis-me aqui pra te servir. Vou te seguir até o fim. Ó, dá-me tua graça, Senhor. Amor faz em mim o vencedor. Caminhos sem nada achar. Senti teu amor me envolver, tua voz me chamar. Confesso que não resisti, aqui estou. Quero ser cheio do teu poder. Toma minha vida, faça o teu querer. Eis-me aqui pra te servir. Vou te seguir até o fim. Ó, dá-me tua graça, Senhor. E por amor faz-me.